ZYK 520 AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYD 960, 31 metros, 9.615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17.815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo. Emissora da Fundação Padre Anchieta. Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Caixa Postal 11.544. CEP 050-36900, São Paulo. E-mail falecom@radiocultura.am.br. Olá, querida família, sou seu irmão e amigo Gilberto Nascimento. Estamos na campanha 1 milhão de filiados ao PSC. Quero convidá-lo a se filiar no Partido Social Cristão. O PSC é um partido que não exclui, não discrimina, não quer a guerra, quer a paz. Não prega a revolução e sim a fraternidade. O PSC defende uma justa distribuição de renda e os valores morais da família. O PSC defende uma sociedade em que coloca o ser humano em primeiro lugar. Portanto, venha você também para a família PSC. Musicalidade, diariamente às 9 da noite. Domingo às 5 da tarde, você tem um encontro com Solano Ribeiro e a Nova Música do Brasil. Um programa voltado para a produção independente. Um espaço para músicos, compositores e intérpretes que viabilizam seus próprios projetos. Solano Ribeiro e a Nova Música do Brasil. Domingo às 5 da tarde, aqui na Cultura M. 8h29, pela Cultura AM. Gramofone. Boa noite, está começando pela Cultura AM de São Paulo, mais uma edição do Gramofone, com a música popular brasileira dos anos 30 e 40. E como em todas as nossas sextas-feiras, hoje é dia de ouvir a música dos antigos carnavais. No programa de hoje, vamos fazer uma homenagem a um dos mais importantes compositores do carnaval de todos os tempos. João de Barro, o Braguinha. Abriremos a nossa programação com duas marchas que nos levam para além-mar. É o Gramofone em um rápido passeio pelas touradas espanholas. Ouviremos duas músicas da dupla João de Barro e Alberto Ribeiro, que nos rendeu grandes composições. Na interpretação de Orlando Silva, Adolfito Matamouros, do Carnaval de 1942. Antes, porém, uma marcha que se tornou um grande sucesso na voz de Carmen Miranda. Touradas em Madrid. E quase não volto mais aqui pra ver peri. Veja se esse pratico. Eu conheci uma espanhola natural da Catalunha. Queria que eu tocasse castanhola que pegasse por alguma. Caramba, caracole, sou do samba, não me amoles pro Brasil. Eu vou fugir, que isso é conversa mole para boi dormir. Paratibum, paratibum, eu fui às touradas em Madrid. Paratibum, paratibum, e quase não volto mais aqui pra preferir. Veja-se esse paratibum, paratibum. Eu conheci uma espanhola natural da Catalunha. Queria que eu tocasse castanhola que pegasse toda unha. Caramba, caracol, isso do samba, não me amoles pro Brasil. Eu vou fugir, que isso é conversa mole para boi dormir. Paratibum, Paratibum, Olha! Bigodinho era um toureiro que dizia que vencia o mundo inteiro. E um touro que morava em certa ilha quis espetar a sua bandarilha. Mas o touro não gostou da patuscada, pregou-lhe uma chifrada, tadinho do rapaz. E agora o Adolfito Caracole, soprado pelo escole, perdeu o seu cartaz. Alô, touro, alô, touro, alô, touro, Adolfito Matamoro. Alô, touro, alô, touro, alô, touro, Adolfito Bigodinho era um toureiro que dizia que vencia o mundo inteiro. E num touro que morava em certa ilha quis espetar a sua bandarilha. Mas o touro não gostou da patuscada, pregou-lhe uma chifrada, tadinho do rapaz. E agora o Adolfito Caracole, soprado pelo fole, perdeu o seu cartaz. Alô, touro, alô, touro, alô, touro, Adolfito Matamoro. Alô, touro, alô, touro, alô, touro, Adolfito Matamoro. Nós ouvimos Orlando Silva cantando de João de Barro e Alberto Ribeiro, Adolfito Mataoros, A Los Toros. Essa música foi gravada em foi lançada no dia 17 de dezembro de 1942 para o Carnaval de 1943. Era assim, né? Lançavam as músicas no finalzinho do ano para que o pessoal pudesse decorar para o Carnaval hoje em dia, né? E do Carnaval de 1939, Carmen Miranda cantou de João de Barro e Alberto Ribeiro, Touradas em Madrid. É o gramofone. Em visita às marchinhas de João de Barro, depois de dar uma volta pela Europa, vamos ouvir o que Braguinha fez para trazer os ritmos do Oriente para os nossos carnavais. Sorry. sorrir me disse assim: gosto bem mais do Claudinho do meu sim, que faz pim, pim, pim, pim, pim. Thank you.

bonita, se veste com a casca, if you know what I mean. Chiquita bacana, is muito bonita, se veste com uma casca, if you know what I mean. Chiquita bacana, Martinica, se veste com uma casca de banana nanica. Chiquita bacana, lá da Martinica, se veste com uma casca de banana nanica. Se veste com uma casca de banana nanica. Se veste com uma casca de banana nanica. No carnaval de 1949, Bando da Lua cantou de João de Barro e Alberto Ribeiro, Chiquita Bacana. No carnaval de 1941, Anjos do Inferno de João de Barro e Alberto Ribeiro, Quebra Tudo. No final do ano passado, João de Barro, que completaria 100 anos, faleceu, nos deixando centenas de músicas que até hoje são ouvidas e cantadas com alegria. E as flores que você me deu, guardei no cofre da recordação. Porém depois você partiu, pra muito longe não voltou. E a saudade que ficou, não quis abandonar meu coração. E a minha vida se resume, em duas cores sem perfume, oh, dama das Carnaval de 1939, Francisco Alves cantou de João de Barro e Alcir Pires Vermelho, Dama das Camélias. Almirante. Pra mim,

Carmen Miranda, cantor de João de Barro e Alberto Ribeiro, Balanceio do Carnaval de 1936. E Almirante, cantor de João de Barro e Alberto Ribeiro, Deixa a Lua Sossegada do Carnaval de 1934. Esta foi uma pequena homenagem que o Gramofone prestou ao grande compositor Braguinha. Esta edição do Gramofone teve trabalhos técnicos e apresentação de Carlos Oliveira. Assistente de produção, Bianca Maria Binazzi. Direção, Márcio Barker. Após o intervalo, as músicas dos anos 50 e 60 no Musicalidade. Até já. A Cultura AM apresentou Gramofone.